você ter avisado que não queria mais. Tava tudo acabado, ponto final e tudo bem. Ninguém machucaria ninguém, mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar. Mergulhou no perigo, deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos. Isso não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar. Não pode tentar despregar pra tirar o perfume da outra. Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja. Pode tentar despregar pra tirar o perfume da outra. Pode enxaguar pra apagar a marca de batom da sua roupa. Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa. Você pode limpar tudo mais da sua consciência da suja. Amores da minha vida, Simone Simaria. Thierry, meu amor, a gente tá aqui com você. Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar. Mergulhou no perigo, deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos. E isso não dá pra ser.